te conquistar, eu tentei ser incrível. Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você. Abri a porta do carro pra você descer. Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei. Na inocência de quem acredita no amor. Minha paixão era pra valer. Todos os meus sonhos eram com você. Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo, mas de nada você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel, você bateu asas e voou para um novo amor. Coloquei um caminhão de açúcar no seu mel. Você bateu asas e voou para um novo amor. Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel, você bateu asas e voou para um novo amor. Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel, você bateu asas e voou para um novo amor. Companheira, vou te prometer, posso até jurar, a felicidade você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade, e as estrelas